ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios ABC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eletroacústicas. Produção e apresentação, Rodrigo Tichelli. Caríssimos ouvintes da MEC FM, boa noite. O Eletroacústicas de hoje dá continuidade à série enfocando a música de Fernando Iazeta. Fernando Iazeta nasceu em São Paulo em 1966 e é professor da Universidade de São Paulo. Fernando está conosco na linha e falará das duas obras que compõem a difusão de hoje. O nosso segundo programa, Fernando, começa com duas peças compostas ali, uma no final dos anos 90, que é Corda e Cabaça, e a Tormenta em Campos Férteis, já é uma peça de 2006. Ambas foram realizadas no LAMI, que é o Laboratório de Música e Informática da Universidade de São Paulo, já na sua entrada como docente da USP. Fala um pouquinho dessa experiência de produzir essas peças no laboratório que você coordena. Bom, o LAMI é uma experiência muito bacana que a gente tem na USP. Ele foi criado, na verdade, por iniciativa de um grande colega, que é o Marcos Lacerda, também professor lá no Departamento de Música, na Universidade de São Paulo. E o laboratório, na verdade, ele é um espaço múltiplo, né? Ele funciona como estúdio de gravação, ele funciona como laboratório, vamos dizer, científico mesmo. Nós temos alguns projetos na área de acústica que são desenvolvidos com o apoio do laboratório, e como laboratório de criação. Existem vários projetos experimentais de criação que nós realizamos com os alunos, que são apoiados, né, e realizados no LAMI. Essas duas peças, elas são de momentos diferentes ali da minha participação no laboratório, mas são duas peças das quais eu gosto muito dentro do repertório que eu compus, porque eram dois grandes desafios, né? Corda e Cabaça, inicialmente, é uma peça acusmática, baseada em sons, mais uma vez, em sons percussivos, né? Uhum. Praticamente toda a peça é derivada de um curto trecho de sons de berimbau, um trecho de menos de um minuto. E eu me coloquei um desafio, que era pegar esse som do berimbau, que é um som muito rico, né, em termos de espectro, né? Ele tem um timbre muito rico, mas também muito característico e por isso ele resiste muito a transformações, a manipulações, ou seja, por mais que você mexa nesse som, ele retém muito a característica do instrumento de origem, né? Então me pus como desafio, né, conseguir fazer uma peça inteira a partir de poucos sons desse instrumento, e de alguma maneira fiquei bastante satisfeito com o resultado. Ouçamos, portanto, Corda e Cabaça, uma composição de 1999 de Fernando Iazeta. Thank you. Essa foi Corda e Cabaça, uma obra de 1999 de Fernando Iazeta, que continua conosco na linha e falará da Tormenta em Campos Férteis. Tormenta em Campos Férteis é uma peça já posterior e é uma peça, acho que talvez a primeira peça que eu fiz que tinha uma espécie de narrativa, não só uma narrativa no sentido de ter uma história contada ali, mas é uma peça mais ou menos linear. Ela tem partes, essas partes se encadeiam, e o próprio título, né, Tormenta em Campos Férteis, aponta para alguma situação de tensão que se estabelece em relação a um momento ali mais tranquilo, a um lugar mais tranquilo. A peça tem um pouco mais de 10 minutos, e ela tem justamente essa construção de algo que vai se tensionando, tornando denso, tornando agressivo, e às vezes volta para um estágio mais calmo, como se fosse uma pausa para respirar, daí essa tensão volta e essa recorrência, né, vai acontecendo numa espécie de crescendo durante a peça. Tanto Corda e Cabaça quanto Tormenta em Campos Férteis são peças compostas em 6 canais, né? Apesar de a gente estar ouvindo aqui a versão estéreo, né? Por que 6 canais exatamente? Há alguma razão especial para esse número? É uma escolha pessoal. Na música eletroacústica, né, existem algumas configurações que se tornaram mais ou menos clássicas, né? Por exemplo, no início da música, da história da música eletroacústica, a quadrifonia, né, as peças em 4 canais, e mais tarde se estabeleceu uma configuração muito regular, que era a construção em 8 canais. Eu sempre desconfiei um pouco dos discursos a respeito da espacialização na música eletroacústica, né? Eu sempre achei que os discursos eram mais eficientes do que os métodos e as técnicas propriamente ditas, né? Então, eu acho que os 6 canais, eles são um pouco mais... Eles permitem, né, uma gama de possibilidades muito grandes de efeitos espaciais, de efeitos de espacialização, e, ao mesmo tempo, eles têm uma clareza, né, para essa espacialização que é muito melhor ou mais nítida do que quando a gente trabalha com 8 ou mais do que 8 canais. Então, é mais ou menos uma fórmula que, para mim, pessoalmente, funciona melhor e tem um pouco a ver com a minha própria experiência nesse sentido de criar espacialização para a música eletroacústica. Vamos ouvir, então, Tormenta em Campos Férteis, uma composição de 2006, de Fernando Iazeta. Essa foi Tormenta em Campos Férteis, uma composição de Fernando Iazeta, de 2006. Fernando, você, além do trabalho como docente, o trabalho composicional, você tem se destacado também por ser um dos coordenadores de uma nova área de pesquisa no terreno musical, conhecida como sonologia, né? Eu pediria para você falar para os ouvintes da MEC FM um pouco do que se trata a sonologia e do que não se trata a sonologia, por assim dizer. A sonologia, ela é um termo que já é usado, já foi usado em outros contextos, em outros países, mas nunca foi utilizado no Brasil. Nos últimos 10 anos, existe uma área de pesquisa e de criação aqui no Brasil que é multidisciplinar. Ela está entre a criação da música eletroacústica, entre o desenvolvimento de projetos na área de acústica musical. Ela incorpora questões sociológicas e, às vezes, filosóficas a respeito da escuta musical. E muitos pesquisadores que atuam nessas áreas de maneira mais ou menos interdisciplinar, né, de certa forma se ressentiam da falta de um nome, né, que os identificasse. Então, muitas vezes, essas áreas estavam associadas à música e tecnologia, à computação musical, e em algum momento se achou que essa vinculação com a tecnologia era excessiva. Não se tratava de... A tecnologia não tinha um papel tão preponderante assim. Então, por alguma razão, adotou-se esse termo sonologia e vários pesquisadores, vários cursos de música passaram a utilizar o título. Sonologia se refere ao estudo do som e, no nosso caso aqui no Brasil, se refere às pesquisas da música ou de áreas próximas da música, como arte sonora, instalação sonora e coisas do gênero. E a área engloba as pesquisas e criações realizadas sob essa perspectiva. Ok, muito bom. Com isso, Nós chegamos ao final do programa de hoje. Fernando Iazeta estará de volta aqui para concluir a série sobre sua obra, bem como Tony Godoy nos trabalhos técnicos. Até lá! Eletroacústicas. Uma parceria da Escola de Música da UFRJ e da MEC-FM. Produção e apresentação, Rodrigo Tiqueri.